else, everybody else, a canção de hoje é dedicada à cidade onde se comem as melhores francesinhas do mundo. Não, não estou a falar de Paris, mulher. Estou a falar do Porto, onde se comem as melhores francesinhas. E a cantiga festivaleira que vamos para hoje tem o Paion. Primeira serra semeada, terra a terra, nas vertentes da promessa, nas vertentes da promessa. O Porto é uma coisa muito boa que se inventou. Mas para falar sobre ele, temos o testemunho de uma pessoa que a cidade muito deve. O Futebol Clube do Porto é a coisa que eu mais gosto na vida. É o Futebol Clube do Porto e mulheres. Todos os dias eu agradeço a Deus o facto da minha equipe sénior não ser feminina, senão dificilmente conseguia sair dos balneários. Eu sou sincero, gosto de um Porto, respeito um Scatelli, vão abafado, mas quem tira o leitinho tira-me tudo de mulher. Com humor não se brinca, humor não se brinca, brinca. Humor. Com humor não se brinca, humor em Portugal. Humor. Então, e que tal? Gostaram do nosso primeiro episódio ao vivo? Bom, não é? Aquele contacto com o público. No fundo, a dar a possibilidade de as pessoas tirarem fotografias connosco, conviverem com estes génios da comunicação, darmos carinho, darmos afeto. Somos o primeiro programa de afetos em Portugal. E isso é muito importante. Ver aquelas pessoas ali a chorarem quase, por estarem ao nosso lado. E a pensar, é o dia mais importante para estas pessoas. É o dia mais importante das suas vidas. Tirar fotografias, abraçá-los. Um grande beijo. Um abraço também. Dos vossos ídolos. Que nunca, nunca os iremos esquecer. Alvin e Nelson. Ah, e o convidado também não esteve nada mal. Não, não. Mas eu vou dizer a minha lista só para meter nojo, ok? O Jim Jefferies. Ai. Já te odeio. Stuart Lee, já não gostas de mim? Agora ainda gosto menos. Dave Gorman, Amy Schumer, o Colin Quinn. Mas Amy Schumer conta? Foi na altura que não era conhecida, portanto acho que ainda conta. Ok, ainda contava. Sim, o Colin Quinn, o Artie Lang, do Matt TV. Sim. Desculpa, Alvi, agora estou só a falar para ele, porque okay. ele é que percebe. O Aziz Ansari, devem conhecer. Ai, do Masters of None. Deus, o Trevor Noah, o Louis C.K., o Jimmy Carr, o Daniel Sloss, o Todd Berry, a Janine Garofalo, o Michael Che, o Ed Byrne, o Darryl O'Brien, o Dylan Moran e o Ed Izzard. É uma boa incrível. Lista. Não? É uma boa lista. É que viste? É oficial, portanto são neste momento 17h44 do dia 19 de outubro e eu odeio Guilherme Fonseca. Esta semana não foi ao vivo, mas foi ao ar livre, no coração da Serra da Arrábida, à conversa com o Rei. Isso mesmo, o Rei Herman. O Rei Herman recebeu-nos na sua casa e contou-nos algumas coisas de que ninguém mesmo sabia até agora. A voz espanhola, as extravagâncias dos anos 90 e o modo como um anúncio televisivo lhe resgatou a carreira. Numa hora e pouco está aqui a vida singular do maior mestre da comédia portuguesa. Estamos em casa de Herman José. Que privilégio, pá. É verdade. Eu lembro-me quando era... Já é a minha segunda vez, na verdade. Eu lembro-me quando era miúdo. Já cá tiveste. Para o livro. Ah, depois tiveste. Só que eras muito pequenino. Era. Eras uma pessoa especial. Foi há muito tempo. Sim, eu fico. Eu marco as pessoas, sim. Incrível. Mas também já vos disse que já passou tanta gente por esta casa. Quem é que já passou? A minha parte está tudo morto. Tudo? É o diabo. Foi a pessoa mais incrível que passou por aqui. Mais inesperada de todas. Eu tenho nos longínquos anos 80, tenho um episódio maravilhoso. Fiz aqui quando comecei a. Depois quis começar a pôr à prova e fazer jantares com almoços com categorias. Orgias? Não. Só almoços. Sou muito calmo nesse aspecto. E então, é verdade, dá tudo muito trabalho. E então o que é que eu faço? Um jantar em honra do embaixador alemão. Tudo à séria. E fiz uma coisa ali, uma peça fantástica de lombo, recheada com trufas negras. Uma coisa genial. E antes telefona-me a dizer assim, o embaixador está a sair de Lisboa, está a chegar. Então, muito bem, muito bem. E quando eu chego ali à cozinha, tinha um pastor alemão, que era o Pluto, a roer a peça. Foi buscar a peça de longe, que estava a arrefecer. E ele era servido morno. Pois. E estava com a patinha em cima a mastigar a peça. E eu a saber que o senhor estava a caminho, peguei na peça, lavei-a, cortei às tirinhas e fiz o estrogonofe. Ora bem. Finalmente posso contar essa história, porque descobri no outro dia que o senhor morreu. Ok. O embaixador está morto. Portanto, e ele gostou do estrogonofe? Toda a gente adorou. Mandou-me, mandou-me uma carta lindíssima, que eu ainda hoje tenho, a dizer que foi das melhores refeições que teve na vida. Ok. E realmente estava delicioso. Eu não comi muito, devo confessar. Estava delicioso, porque lá tinhas um quilo de trufas misturadas com tirinhas de lombo. Não há como correr mal, servido com arroz branco e um champanhe magnífico, que na altura não havia muito champanhe em Portugal. Espera, dizes que o senhor embaixador alemão terá sido a pessoa mais inesperada que passou por esta casa. E a mais afamada? A mais afamada? Talvez... É muito difícil, sabes, porque... Eu tive visitas muito surpreendentes de passagem. Passaram primeiros ministros por aqui? Primeiros ministros, não. Em Lisboa, nas minhas coisas de Lisboa, era um bocadinho mais promíscuo nesse aspecto. Uhum. Havia um homem que eu adorava, que era o Guterres. Foi aos meus anos, tipo de bem, adoro António Guterres. E assim, podia ter perfeitamente convidado para vir aqui. Mas lembro-me de... lembro-me de receber... gente que hoje em dia, quando conto, as pessoas acham que não é verdade, não é? Quando eu digo, por exemplo, que a Lauren Bacall esteve aqui a tomar um chazinho, as pessoas acham que eu sou maluco. Teve? Bem. No dia a seguir eu estar com ela a almoçar com o Soares no Palácio de Belém. Uau! assim, várias coisas dessas. E eu, na altura, não havia telefones. Se fosse agora, dizia, Laurinha, vamos aí tirar uma fotografia, claro. E, portanto, as histórias todas que eu vou contando das pessoas que conheci, hoje em dia já me parece tudo mentira, a mim próprio. Uhum. Portanto, tenho pudor em contá-las. Olha, eu não sabia que, por exemplo, tinhas uma avó espanhola. Ah, sim. Sevilhana, a mãe do meu pai é genial. A quem eu saio, eu acho. Quando que falas... era a grande talento teatral da família e humorístico. Ah, é? O que é que eu levo a dizer isso? Porque ela tinha uns timings maravilhosos a contar anedotas. Para já, adorava receber, adorava cozinhar. E era hedonista, epicurista, como eu sou. Nem sei se chegou a fumar charuto também. E contava histórias melhor do que ninguém. A primeira história que eu me lembro dela contar é que estava cantando para um francês. Um francês caiu no metropolitano. Uhum. Uma francesa caiu no metropolitano, não tinha cuecas. E diz o francês, c'est la vie. E diz o espanhol, yo también era negra y tenía una este tipo de humor, percebes? O que é que ela fazia? Ela trabalhou com uma doida. Ela passou as três guerras mundiais, não é? A história é muito bonita porque o meu avô alemão, vamos lá ver se eu consigo não chatear com a história. Não, duas. Não, eu estava a contar com a Guerra Civil de Espanha. Okay. Ah, ok. E Espanha, como sabes, é um mundo. Mas o meu avô saiu do sítio onde morava na Alemanha. O pai dele tinha falido, o banco ia saltar para cima da fábrica que ele tinha, que era de sapatos. Ele vendeu à candonga, à revelia, tudo, no mercado negro, dividiu o dinheiro pelas irmãs, pegou na parte dele, fugiu para o Congo Belga, com 17 anos. Bem. Foi trabalhar para o Congo Belga, porque a ideia dele era ter uma vida decente e ganhar dinheiro, e no Congo Belga se ganhava assim esse dinheiro. A Alemanha entra na Primeira Guerra Mundial e eles começam a matar todos os alemães pelo sotaque, o que era muito fácil. Estava a falar com o alemão, les allemands parlent français comme ça. E o português também, não há outra maneira, mesmo quando acham que não, não é? O Till, o Krasman, achava que não tinha sotaque e gravou uma coisa que é a seguir, cenas dos próximos episódios. Eu disse, Till, tens de arranjar um locutor. Isso parece caricatura. Mas porquê? Sentes que eu tenho sotaque? Claro que sim. Porque eu achava que não tinha, a seguir, cenas dos próximos episódios. E, portanto, era muito fácil limpar o sarampo aos alemães. Só que... Era aquele personagem, o Maurício, não era? Sim, o Fabrício. O Fabrício. Só que o meu avô falava tão bem francês que passou por francês. Ah, aí da zona de Marseille, pai. Exalvou-se. E fugiu para Ayamonte, onde estava com as amigas a minha avó, que se apaixonou na hora por ele. e casaram e foram felicíssimos. Depois, depois tiveram um grande azar com os sócios, ficaram sem nada, vieram para Portugal reconstruir a vida. A minha avó ficou com o restaurante do Clube Alemão e reconstruiu algum capital nesse restaurante, com o qual depois o meu avô investiu muito bem, e começaram a viver então muito bem e a ter uma vida ótima. Entretanto, ele morreu e ela ficou a gerir património. Portanto, no fundo, a vida dela era levantar rendas, trocar de Mercedes todos os anos e dar jantares para a família. Uai, e ir viajar com as amigas. Fantástico. Morreu com que idade? Morreu a fazer a digestão aos 86 anos, depois de ter bebido todo o tempero de uma salada. Então morreu bem. Morreu lindamente. Aliás, é uma morte que eu aconselho. Querem morrer aos 80 e tal anos, bebem todo o tempero de uma salada, apanham uma congestãozinha, vão-se deitar e morrem vestidas e lindas em cima de uma colcha de cetim. Ora bem, ora bem. Não, eu gostava de morrer na festa do meu 104º aniversário. 104º? Ok. 104º aniversário. Num acidente de avião privado a caminho da minha casa de Palm Beach. Era assim que estás a morrer. Parece-me. Mas há a tortura de saber que o avião está a cair e isso não o aflige? Com 104 anos a pessoa está-se completamente a cagar. Ok. São duas coisas muito boas que, para andar de avião: é ter mais de 100 anos e ter dívidas ao banco. Ok. Estou quando tem dívidas, está-se completamente a cagar. Cai o avião ou não cai, é que se lixe, percebes? Portanto, aconselho vigorosamente a que as pessoas se endividem. Olha, nunca tiveste um avião. Já tiveste um barco? Tiveste um avião? Fiz imensas coisas de avião privado, não imaginas? Quando comecei a ganhar muito dinheiro, eu estava em Ibiza, mas continuava a fazer alguns espetáculos. E fazia uma coisa genial. Que era, fazia uma coisa genial, que era, alugava aviões da NetJet, privado, para ir fazer os espetáculos, e gastava o dinheiro dos espetáculos no lugar do avião, porque, como sabem, os caixas portugueses não comportam estes luxos. Uhum. Mas era um prazer que eu tinha. Vou-vos dar um exemplo. Aquilo custava à hora, 7.500 euros. Uma pessoa fazia 4 horas de voo, ia-se embora todo o dinheiro que ganhava. Diverti-me imenso. Até à altura em que percebi que não me foi aceite como despesa fiscal do transporte. E, portanto, era o que já era, custava já demais. E então deixei de andar de avião privado. Mas digo-te que é a melhor sensação do mundo. De onde os tempos andei viciado. Nunca pensaste em comprar um? É impossível. Já nem os ricos compram. Não? Compram horas de aviação privada à NetJets. É compras melhor. 50 horas, por exemplo. Um cartão é melhor, de 50 é mais horas. Seguro. Não escolhes o avião consoante o sítio para onde vais. Ok. Queres ir no Estado de Madrid, vais num Cessna normal. Queres ir para Tóquio, já vais num Gulfstream. Mas eu via-te a pilotar um avião. Não, assim, mas isso... Mas tem brevê? Não. Hã? Tem brevê? Não, não tenho, mas teria perfeitamente. Okay. Era só meter-me na cabeça que queria. Mas não tive tempo para isso e gosto demasiadamente de estar sentado e estar a ser servido enquanto o avião anda. É uma coisa maravilhosa. Qual foi assim? É muito limitativo ir para a cabine. Uhum. Mas gostas de conduzir um barco, por exemplo? Adoro conduzir barco. Tudo. Tenho talento para tudo que seja conduzir. Não tenho talento para tudo que meta bolas. Ok. Mas nenhum. Parece atrasado mental, são um verdadeiro desastre. Eu lembro-me de falar contigo sobre isso e tu dizes que os melhores dias para ti eram aqueles dias em que havia bola na televisão, que havia bola, tipo, a seleção jogava, que tu aproveitavas para conhecer a cidade, para dar uma era bola. Tão bom, sim. É tão bom, não, continua a ser, não é? Mas visto. Repara, eu podia não gostar muito de bola e depois ser bom a jogar. Sim. Mas não, uma desgraça. Mas seja o que for, dás-me. Eu tinha uma amiga minha que tinha um filho, tinha pai 6 anos ou 7, que fugia de mim quando eu queria jogar na praia. Do Fresco Ball, o gajo dizia: não quero, depois ele era Algarvi. Ah, mãe, não quero, que depois tenho que passar a vida na água a apanhar a bola. E dizia ele: anda lá, vai lá jogar com ele, com o Herman, joga um bocadinho, não quero. E não queria, nem as crianças queriam jogar comigo. Imagina tu, mal que eu sou, porque vem a bola e eu faço assim, poc, e vai parar ao alto mar. Sendo que eu tenho talento para tudo. Para instrumentos, para música, mas realmente não fui configurado. Tens talento para o negócio? Nenhum. Ah, tenho talento para o negócio a vender-me a mim próprio, isso tenho. Uhum. Ninguém me ultrapassa. Meto-me em negócios que não seja eu próprio, essa é uma desgraça. É. Porque não tenho pessoa para mim. Há bocadinho dizia que hoje mais que nunca gosta de trabalhar. Sim. Que prazer é esse? Ah, mas isso tem uma explicação. Tem a ver com o negócio também, não é? Não, tem a ver com outra coisa. Ok. tem a ver com... Eu, quando fazia espetáculos e trabalhava, era só para arranjar dinheiro para cumprir mais um objetivo. Eu tinha tantos objetivos, como basicamente gostava de tudo, e inventava coisas a seguir para gostar. Estava sempre em déficit e, portanto, ia sempre trabalhar em sofrimento. Um dia, achei que aquilo não estava a fazer sentido. Fiz um downsizing à minha vida e, hoje em dia, claro que o dinheiro é sempre... Não vou dizer, ah, não... O cachê é indiferente, com certeza que nunca é, mas o que me faz ir para os sítios é o prazer de ir para os sítios trabalhar. Seja a aldeia mais simplória, seja como há dias fiz o Congresso dos Juízes na Figueira da Foz, não é fácil fazer rir juízes que vão desde o Supremo, jubilados, instância, fazer aquelas gerações todas fazer rir e acabar com eles a baterem palmas de pé, é um grande desafio. Estava lá o Rui Teixeira? Não me parece, mas estavam lá outros igualmente importantes. E portanto, o desafio é delicioso, não é? Como é delicioso ir a uma aldeia, fazer as festas a favor de Nossa Senhora de qualquer coisa e tentar mobilizar aqueles velhotes todos e sentirem-se felizes e não se sentirem enganados. Portanto, hoje em dia, adoro mesmo, dá-me mesmo prazer. E isso não era assim. Okay. As pessoas têm uma relação interessante com os humoristas. Outro dia ouvi dizer uma coisa curiosa que se calhar até foi neste programa. Ah, foi neste, foi. Era um humorista que dizia que havia uma ideia que os polícias adoravam sempre os humoristas. E que, sim. Rarissimamente os multavam. Os multavam, sim. A verdade é que sim, os polícias adoram humoristas. E eu, pelo menos no meu caso... Eles são sempre muito simpáticos comigo. Sim, eles são simpáticos, só que por muito simpáticos que sejam, não podem desativar os computadores e as câmaras. Portanto, hoje em dia, se fores apanhado em excesso de velocidade, por muito simpático que seja o polícia, aquilo já está, graças marcado, ao progresso, já está no disco da central. As imagens, a velocidade, eles não podem fazer nada, nem que seja... Mas nunca lhe perdoaram uma multa nos anos 90 ou... Herman é melhor. Tenho uma cena fortíssima. Eu, quando fazia havia um programa dolorosíssimo de fazer, que era... Dolorosíssimo? Qual era? Já te vou explicar porque era doloroso. Que era o... Portanto... O Tal Canal. Eu estava a fazer o Tal Canal completamente sozinho. Não tinha casa em Lisboa. Já morava aqui. Portanto, saí... Já nesta casa? Já nesta casa, mas ainda sem este conforto. Ainda estava no princípio das obras. Que a casa começou por ser uma casa pequenina, sem nada à volta, nem muro tinha, não é? Um dia chegava, às vezes chegava cá, estavam a fazer piqueniques. Bem. E então, no terreno, não estava delimitado. E um dia venho, eu tinha um carro muito bonito, na altura, que era um Golf GTI, que eu adorava. E vinha no meu Golf, vindo do estúdio, completamente doente, cansado. Bem, às 3, 4 da manhã. Porque eu escrevia, encenava, representava, que foi mesmo uma coisa de loucura. Eu não fiz mais que 12, porque ia morrendo quando aquilo chegou ao final. E quando chego ali ao centro, a caminho de Azitão, que tem um traço contínuo duplo, ultrapassei, devagarinho, um carro da polícia. Bem, não reparou que era um carro da polícia? Não estava tão cansado que já não reparava nada, queria era chegar a casa. Claro. E eles acharam, um gajo que está a fazer isto, deve ser um gajo da droga de Setúbal, está armado, vai-nos matar a todos. O comportamento deles nem sequer foi um comportamento normal. Pensaram que isto é uma atitude provocatória. Não é ultrapassar rápido, é. Eles estão super sinalizados e há um gajo, um carro preto, de vidros escuros, para atravessar devagarinho, tipo, manda-nos parar que vão já levar uma rajada de metralhadora. Muito a medo saíram. E vem um tipo com os olhos encarnados, que parecia que estava bêbado, que era eu. E eu disse, ai, peço tanta desculpa, estou tão cansado. Ah, pois, você é o tipo da televisão. Eu venho agora dos estúdios, eu nem vi nada. Né? Epá, mas o que você vê é impensável, nem nunca nos tinha acontecido. Pois, então, olha, não sei, já nem sei o que é de fazer. Dê-nos a carta, não tenho. Não tenho nenhum documentos. Nem do carro, não. E seguro, também não. E eles olhavam um para o outro, um deles era superior... Que a gente faz, percebes? Mas tem em casa? Tenho. Querem vir até lá? Porque eles vieram até aqui e tal. Entrei dentro de casa, não descobri dois ou três papéis, sabia lá onde é que estava a carta, estava morto de sono. E um deles, o mais graduado, muito simpático, percebeu mais ou menos o que é que estava a acontecer e disse-me, olha, vamos fingir que este dia nunca aconteceu. Teve alguma piada ele. Era para aí quarta-feira. Vamos fingir que passámos terça para quinta. Este dia não aconteceu. Eu nunca ouvi, você nunca nos viu. E dizia para o outro, pode ser, ou Meirelles? Com certeza, meu chefe. Com certeza. Pronto, então vamos embora. E nem nunca nos vimos. E fugiram porque a situação era tão grave, sabes? Ai, parece aquela anedota de gajo que é apanhado bêbado, mas até não tem carta e afinal tem drogas, enfim. Essa foi a altura em que eu tive a maior dívida de gratidão. De resto, o que acontece... É, às vezes, distraídamente, o excesso de felicidade, mas isso aí é uma coisa completamente fria. A ideia que eu... Mas isso, o que tu disseste é muito engraçado. Reporta-me para uma coisa importantíssima, que é uma relação de amor-ódio. Com os humoristas? Mas mais amor, eu acho. Agora, nas redes sociais agora os humoristas estão um bocadinho com a cabeça a prémio, mas, as pessoas tendencialmente gostam de rir, tendencialmente gostam, mas... Estão a milímetro de não gostar, assim haja uma atitude menos ponderada e menos... Porque é fácil. Pois. Porque é muito fácil. É muito fácil tu saís de um filme cómico ou de uma atuação de comédia e dizes, não teve graça. Ou não teve graça. As pessoas não saem de um filme dramático e dizem, não chorei. Sim. Mas não é só isso. Também tem a ver com a questão da ofensa. Se um humorista faz uma piada contigo e te ofende, então aí... Exato, o humorista acha que vai para lá dizer piadas, está tramado. Pois. Porque é uma situação de alto risco em que ninguém tem sentido de humor, por exemplo. Uhum. Arriscaste com os juristas? Não, nunca. Para mim, ir para um tribunal ou lidar com a justiça é como ir para um hospital. Não vou para lá dizer piadas. Gasta de fazer análise, ver se está bom. Não é? Se está não sei o quê. Mas vamos lá ver se eu tenho cancro. E não sente essa expectativa quando vem o Herman? Já não, porque a idade dá-nos um certo peso, dá-nos uma carga dramática. Uhum. Quando eu ponho uma cara séria, fica tudo, é como se houvesse um incêndio de floresta. Okay. Quando estás num hospital, por exemplo, as pessoas não estão à espera que tu dês uma piada? Não, sou gentil para toda a gente e tal, e portanto, eu também já ganhei estes últimos 10 anos que eu voltei ao palco e a... Voltei ao hospital. Deu-me uma prática de lidar com as pessoas... Muito interessante. Uhum. A ideia que eu tenho é que tu fizeste isso justamente porque percebeste que te estavas a distanciar das pessoas e precisavas outra vez delas, do contacto com elas. Esta análise é correta? Não é, sabes, porque foram tudo coisas que foram acontecendo sem razão, só porque sim. Um tipo quando tem 30 anos está-se um bocadinho a borrifar para as pessoas, quer dizer, para o mundo. Tens 30 anos, tens 20 e tal, tens 30 e tal. Ah, está ali uma velhinha que gostava muito de conhecer. Ótimo, mando-lhe um beijinho muito grande que eu agora tenho de ir à minha vida, não é? Portanto, depois com o tempo vais amaciando, vais tornando mais... Vês as pessoas partirem das gerações à frente. Começas a dar valor a... Eu hoje em dia tenho uma ternura gigantesca pelas... Por qualquer pessoa de idade, qualquer. Acho que... A maldade de uma pessoa acordar com 80 anos ou 90 anos é tão grande que merece ser compensada com carinho, com apoio, com educação e tal. Isso é uma coisa que acho que vem um bocadinho com a idade, porque quando a gente sai daquela fase imortal em que tudo nos é devido, somos fantásticos. E eu fui muito mimado, eu tive um auge assustador, não é? Porque vivi uma época que me permitiu... Coisas que mais ninguém hoje em dia sonha sequer vir a... No outro dia estava eu a dizer, eu ganhava em 1990, não vos vou dizer números, só vou fazer a comparação para vocês verem. O ordenado maior da televisão portuguesa hoje em dia será talvez do Manuel de Goxa, da Cristina Ferreira. Ganham qualquer coisa como 60 mil euros. Sim, eu ganhava em 1990, numa semana, o que eles ganham no mês. Bem. Em 90, há 27 anos. Portanto, era o tipo do Rolls Royce, do Bentley. É muito difícil a pessoa não ser o Cristiano Ronaldo, não ter a atitude à lá Cristiano Ronaldo. Quer dizer. Arrepende-se de alguma coisa dessa altura, de um deslumbramento? Eu arrependo de milhões de coisas. Só que depois... Mas estás muito deslumbrado com isso? Não é deslumbrado uma pessoa. Ouve lá, não podes ficar indiferente. Como é que gerias o dinheiro? Existe bem? O dinheiro. Eu tive uma coisa bestial. Tinha duas coisas ótimas: que era. Nunca me droguei. Portanto, não gastava dinheiro em drogas e não jogava. E, duas coisas boas. São duas coisas que te protegem imenso. E também não apanhava bedeiras, portanto nunca tomei aquelas decisões da bedeira. Ah, sendo assim, vou ficar aqui com isto. Vou comprar o Espírito Santo. Quanto é que isso custa? Aquelas coisas. Quanto é que custa esse banco tóxico que eu compus essa merda? Portanto, o que eu fiz, eu tive muitas coisas que correram mal, como qualquer tipo. Ainda hoje está a haver uma notícia de um grande empresário que é o Condanadia, que tem, foi dono da TVI, ou ainda é, Pais do Amaral. Sim. Uma das empresas dele não fatura um tostão e tem um passivo de 191 milhões de contos que ele está agora a anunciar. Portanto, ninguém tem só sucesso. Há muitas coisas que correm mal. Eu tive milhões de coisas que correram pessimamente. Mas sempre com lógica. Portanto, eu nunca saí de um casino com um buraco de 1 ou 2 milhões de contos, como pode acontecer a pessoas que joguem. Depois tive azares. Tive um tipo que me roubou muitíssimo dinheiro, mas epá, isso pode acontecer a todos, não é? É vida. É vida. Eu tenho, na minha casa de Lisboa, por exemplo, tenho coisas muito bonitas. Se a minha empregada não fosse honesta e se juntasse com um desonesto qualquer e me assaltasse a casa, continuava, tinha mais uma catástrofe desse género. Mas tu nunca falas da tua casa de Lisboa, curiosamente. Falas sempre da tua casa de Azeitão. Para todos os efeitos, só tens uma casa. Pois, porque estar fechado numa gaveta em Lisboa, para mim, é como estar num hotel. Portanto, não é propriamente... Não sinto como lar, não é? É onde? É na Lapa? É o último andar inteiro de um prédio. E depois é tão giro, porque a minha vista é total e dá para esta serra. Bem, portanto, sempre que eu estou na sala, penso, o que é que eu estou aqui a fazer? Podia estar ali em cueca. Estou aqui armado em pardo. Então só vais falar quando? Sobretudo profissionalmente. Sendo que isto é um contrassenso. Sendo que é aqui em Azeitão, é um sítio onde eu trabalho, onde eu tenho... onde há tudo, profissionalmente. É aqui que escreve? Escrevo aqui, ensaio aqui, as músicas vêm para aqui, é tudo feito aqui. Tudo aqui? Tudo aqui. E depois Lisboa, que é a minha casa, no fundo serve mesmo só para dormir. É nesta mesa que tu crias, muitas vezes? Não, é num escritório que tenho, que é uma espécie de casulo. Tem luz? Tem 4 janelas à frente, é muito grande. É importante, não? É importantíssimo. E é muito, muito importante para mim estar ali fechado, porque eu estou, infelizmente, todas as coisas para correrem bem têm de ser reescritas e refeitas, e tenho de sentir cada palavra. E perco muito tempo às vezes com isso. Como é que cria? Como é que parte do zero para alguma coisa? Nunca é igual, não é? Às vezes tenho insónias e no meio das insónias lembro-me de 2 ou 3 coisas que tento apontar, e quando acordo uma delas é patética e a outra pode ser genial. Tenho tido ótimas ideias durante o sono, mas tenho hoje em dia, felizmente, a parte dolorosa da criação é para a televisão, que é realmente uma grande maçada, e o meu programa que eu tenho hoje em dia tem uma grande percentagem de escrita, de diálogo. Nos espetáculos é maravilhoso, porque a criação é feita on the move, in the making. E todos os espetáculos nasce uma coisinha nova que fica. Mais uma coisinha, mais um toque, mais um tempo. É tão giro, tão giro. E às vezes tiro de um sítio e meto no outro e encaixa num sítio igual. E agora já estou... No dia estava em Madrid, a fazer um espetáculo em Madrid. Num sítio onde não tinha nem para ter pianos, nem violas, nem orquestras, nem nada. Era um sítio muito civilizado, muito bonito, cheio de imigração portuguesa que mora lá, que é gente de gerações novas, totalmente quadros superiores, que vem muitas vezes a Lisboa, porque é perto. Não é? Portanto, não tem nada a ver com a imigração do imigrante francês ou americano e tal. E foi tão giro, porque... eu estava a fazer um espetáculo, as pessoas estavam a chorar, a rir, e estava a correr lindamente. E eu estava a pensar, eu estou nesta altura, estou tão fit que eu estou quase a fazer a hora combinada, sem precisar de mais nada, só com o microfone. E faltava-me ainda tanta coisa se precisasse. E tu tens aquela noção que estás completamente in control. Porque cada semente de piadas que foste colocando em vasos deram mais filhos e mais filhos e abriram caminhos para outros sítios e para outras piadas, e os sítios dependem das pessoas que estão à tua frente, porque se estás numa aldeia e está tudo com os copos e ali ao fundo estão a andar de carros automáticos, tens de ter um tipo de humor que tem de ser giro também, não pode ser uma porcaria. Claro. Mas até por ti próprio, para tu te respeitares, tu te ouvires e gostares. Mas de repente estás num, és convidado para falar num congresso qualquer e obviamente que eles estão à espera que tu tenhas piada, porque não há nada mais chato que um humorista que se leva a sério. É uma coisa doentio. Às vezes há uns colegas que resolvem escrever uns textos sérios no Face, coisas assim muito fortes, que às vezes nem parecem escritos por eles, parece que tem um ghostwriter que encomenda, olha, quanto é que me levas para fazer um texto de giro agora sobre os incêndios? Ora bem, repara, eu estou como trabalho, mas 700 euros faço. Então faz bem uma coisa para se tornar viral. E depois saem uns textos que a gente lê e diz, mas isto não é a pessoa que eu conheço, isto é outra coisa qualquer, estranhíssima. Não há nada mais ridículo do que humoristas que querem ser de repente sérios. Apetece matá-los. Não quer dizer que nós temos de estar todos os dias a fazer de palhaço. Não gostou do livro do Ricardo Araújo Pereira, por exemplo, que é uma coisa séria sobre comédia? O Ricardo é um caso completamente à parte. Ah, ok. Não pode, não entra em nenhum catálogo. Mas é falar a sério sobre humor. Sim, mas o Ricardo é um caso à parte, porquê? Porque ele é, eu conheço melhor que todos vocês, porque ele começou a escrever para mim. E eu... É comercial ainda, não é? E eu reescrevi muitos textos dele. Porque não eram televisivos, ou porque não davam tão bom. Portanto, ele conhece-me e eu conheço-o melhor que ninguém. E o que o Ricardo tem, diferente de todos nós, é que ele já tem o cérebro muito bem configurado para a comédia, sem dúvida. Mas depois é um bibliófilo e um viciado em cultura e, portanto, usa toda aquela informação processada através do formato de cabeça que tem. E, portanto, fica um alien. É um ET completamente diferente de todos nós. Uma pergunta. Porquê que nunca o entrevistaste? Porque ele não vem, ele recusa-se a vir. Porquê que será? Não sei, nunca me perguntei. É. Todos os programas que eu tenho, convido repetidas vezes. E ele, infelizmente, não pode. Deve ter algum pudor, eu percebo isso. É uma espécie de complexo de Édipo. E se calhar porque eu conheço melhor que ninguém. Portanto, para ele será um desconforto. A sério? É. Devíamos ter feito essa pergunta. Pois é. Ah, ele ia dar uma resposta redonda, fantástica. O problema é que eu vou estar com ele no sábado. Ele vai te responder. Não, eu iria como te gosto, mas infelizmente as agendas não têm sido compatíveis. Será? É. Vou-lhe fazer essa pergunta. Nunca vais. Acho que fazes bem. Nunca vais ter dele nenhuma resposta que não seja politicamente correta. Porque ele é politicamente correto. Ele é super educado, portanto, ele não é capaz de uma agressão. Não faz parte do caráter dele. Acho que não. Ele já foi muito... Disruptivo, sim. Sim. Ah, mas é, mas sempre com elegância. Foi... Foi a Laessa de Queiroz, quer dizer, não é um bully. Ah, sim. Olha, ainda bem que falas nisso. O humor pode ter essa quase capacidade de bully. Eu estou-me a lembrar aqui de algumas pessoas que foram quase que perseguidas pelos humoristas. Bem, a um outro nível, não de perseguição, acho que não foi quase... Foi um bocado bully. Foi. A história do ajuda-me do homem do cinema que começaste a caricaturar o Lauro Dermes. Sim, só que ele na altura eu conhecia muito bem, ele chorava a rir com a caricatura e fazíamos ações juntos, portanto, foi sempre a favor de. A mesma coisa com o Carlos Pinto Coelho, a mesma coisa com o Filipe Vá com Deus. Mas, por exemplo, os humoristas deram, de certa forma, cabo da carreira dos Delfins. Sim. Acham eles, não deram nada. Porque os Delfins eram todos os conjuntos que mais trabalhavam. Todos. Tiveram um imenso. Pois. Se calhar isso até dava algum estatuto. Nós somos gozados por. E era indiferente. Era verdadeiramente indiferente. Okay. Mas os humoristas escolheram-nos como uma das. A pior banda portuguesa de sempre. Sim, ou assim. E felizmente para eles, como não era verdade, era uma ótima banda comercial. Porque depois ninguém tem coragem de dizer mal de coisas que são péssimas, mas que estão politicamente protegidas ou pela correctness, não é? Tenta dizer mal do Leonard Cohen ou do Bob Dylan. Claro. Ai, por amor de Deus. Sim. E assim, mas dizer mal da pintura da Paula Rego, matam-te. Por acaso adoro, portanto, não. Mas não podes. Não podes. Ai, que horror, aquilo dos abortos. Esteja calada, tia, por amor de Deus, aquilo é genial. Ai, mas está tudo ali a apertar, não acham nojo? Não, de todo, tia. E, portanto, há coisas que são... Eu acho que coragem, muitas vezes, é ir contra a corrente. E a maior parte dos humoristas não são nada corajosos. Portanto, ah, já estão dois a dizer mal dos delfins, uhum. Nós também vamos dizer, quer dizer, olha... Pois. Então, se tu dizes isso, agora ainda vai ser pior, porque com a internet os humoristas... Obviamente vão arriscar cada vez menos. Claro. Porque sim, as redes sociais estão muito moralistas. Portanto, sim, quer que digas que seja fraturante... Ninguém se arrisca. Tu arriscas? Assim, o último... Eu estou numa fase diferente de... Tu tens de escolher que tipo de produto queres ser em função do público que tens. Não é? Portanto, eu já... Eu, todas as vezes que arrisquei muito, muito, muito, fizeram-me terrivelmente mal. Das formas mais dramáticas. Já tiveste algo que disseste, uma piada de humor, que depois sofreste com isso? Sim, sim, coisas terríveis. Mas não te vou sequer dizer, porque mete com pessoas não todas vivas. E, uhum. Mas foi uma coisa violentíssima. Ah, lembrei-me. Pois, porque há a grande questão da última ceia, não é? Por exemplo. Ah, isso é mais leve. Exemplo, são só 250 mil assinaturas encomendadas pelo próprio patriarcado. Deixa-me só fazer esta pergunta. Quero fazer muito esta pergunta. E tu respondes se quiseres. Podes não responder. É verdade que no episódio da última ceia foi o presidente Cavaco que deu ordem para o programa parar? Isso não faço ideia, porque nunca cheguei a saber nada. Mas ele era, para todos os efeitos, o primeiro-ministro, e depois foi ele também que me recebeu várias vezes no palácio, mostrando alguma preocupação, mas verdadeiramente nunca sabe. Uhum. E cada pessoa... essa história como verdadeira. Não podes, nunca podes saber a verdade, porque as pessoas intervenientes já não existem. Como é que pode ser certeza absoluta? Oh. Cada um diz aquilo que quer. Uhum. Porquê que eu sei que tu sabes quem é que foi? Quem é que deu ordem à RTP para cancelar o programa? Não, repara. Eu sei que foi alguém da política que deu essa ordem. Era preciso estar lá para perceber se a informação é verídica ou não. Quando eu comprei esta quinta, o antigo dono era o presidente do PDC, o primeiro partido de direita a seguir ao 25 de Abril. Chamava-se Valdez dos Santos. E ele tinha esta casa, velhota, abandonada, mas cheia de livros e alguns objetos engraçados. E um dia cheguei aqui e a casa tinha sido assaltada. Estava esta abandonada. Casa? Sim, ainda não era minha, era dele. Uhum. Tinha sido assaltada e tinham levado milhares de livros. E ele disse-me esta coisa. Ele falava assim, a bater com os dentes. Era um homem de 80 e tal anos. Muito direto. É muito correto, completamente salazarista. Disse-me assim, Armando Gera, sabe que eu sei precisamente quem é que me roubou. Sei precisamente quando é que me roubou. E de que maneira. Mas, como não posso provar, estou calado. Nós só temos direito de denunciar aquilo que podemos provar. Uhum. Eu fiquei, epá, mas que coisa tão original. Nunca me esqueci disto. Tu, se não puderes provar uma coisa, não tens direito a afirmar. Tens direito em privado a especular. Olha, fulano tal disse-me que não sei o quê. Acho que não sei quantas é infiel ao marido. Acho que não sei o quê, está falido. Isso pode dizer o que entenderes. Agora... afirmar publicamente, ou tens provas disso, ou então tens de estar calado. Há outras coisas gravíssimas que aconteceram comigo, das quais eu tenho provas, mas aí opto por estar calado, porque não quero comprar guerras, nem me chatear. Mas... O que é certo, deixa-me fazer esta pergunta que é importante. E esse é que é o grande problema do humor, parece-me, que é, de cada vez que há um episódio desses, em que tu... és de alguma forma molestado de todas as formas, psicologicamente, fisicamente, espero que fisicamente nunca o tenhas sido. A verdade é que há um objetivo que de certa forma é conseguido, é que tu ficas menos corajoso. Sim, claro, obviamente. A ideia é essa, não é? Sim, sim. É o medo. Claro, claro. Isto é, o teu humor sofre um bocadinho com aquilo. Claro que sim, por isso é que há idades próprias, eu digo isso muitas vezes. O meu colete antibalas já está gasto, já não tenho mais espaço. Mas agora há imensa gente nova que tem coletes novos e eles que se exponham e que experimentem fazer. E acha que têm essa coragem? As gerações mais novas? Tentam, começam, mas são completamente... Olha o que aconteceu com o Sinel de Cordes. Sim. É horrível, não é? Uhum. O homem tentou vender uma certa ideia de humor com um certo tipo de contundência e fizeram-lhe a vida negra, não é? Uhum. E a pessoa cansa-se, depois tem família, depois, enfim. E acontece muito nos países, muito o que aconteceu com o Kathy Griffin agora na América. Sim. É inacreditável. Uhum, uhum. Fez uma fotografia com a cabeça do Trump e o Trump moveu-lhe uma guerra tal. Sim, foi despedida. Aconteceram coisas tremendas. Né? Destruiu-lhe praticamente todos os meses seguintes de trabalho que tinha. E inicias a carreira dela? Muito bem, porque ela é uma tipa que eu acompanho muito por causa de uma outra que morreu, que eu conheci pessoalmente, chamada Joan Rivers, que é um dos meus ídolos. E a Joan Rivers tem um documentário giríssimo, giríssimo. Em que aponta, ela vivia numa casa deslumbrante em Nova Iorque, que eu tive a felicidade de conhecer. E ela está com a agenda e diz: isto é o meu maior pesadelo, está a ver? A agenda em branco é um pesadelo. Tinha aqui isto, tinha aqui, falaram para isto, mas vai a Kathy, agora é a Kathy Griffin. Agora, desde que descobriram a Kathy Griffin, é ela que fica com tudo, já viu na vida. É incrível, a gente pensa só em países pequeninos, é que ninguém é substituível. Não, toda a gente é substituível. E efetivamente, de repente, a Kathy Griffin ocupou o lugar que ela tinha como mulher humorista, corajosa, divertida, etc. Foram sempre amigas e tiveram sempre uma relação cordial, mas para todos os efeitos eram concorrentes. E um bocadinho como acontece no mercado português, ou seja, há muitas vezes... eu já estou um bocadinho numa escala diferente, porque eu estou mais na linha do entretenimento que meto. Vai ao Herman José ou ao Namora? Não sei, vamos pensar. Não é? Vai ao Brunhosa ou ao Herman? Não sei. Portanto, o meu mercado não é propriamente... Mas há muita zona onde o mercado é do humorismo. Corporate, empresas e tal. Em que muitas vezes o discurso é esse. O cliente até gostava de ter o fulano tal... Mas eu até acho que o Herman aí ficava bem. É engraçado. Portanto, estamos sempre numa espécie de concorrência. Sente que na primeira década dos anos 2000 e talvez um bocadinho da segunda, que as pessoas se esqueceram de si por causa do boom do Levanta-te e Ride, do Ricardo, do Ricardo Fedorento. Sente de alguma maneira essa mágoa das pessoas? Não, eu tive tomei uma decisão que não sei se voltaria a tomar, mas que não sei. Que foi sair da RTP e ir para a SIC em 2000. E aquele arranque é uma explosão, uma verdadeira bomba atómica. Verdadeira bomba atómica de Hiroshima. 70% de share. O Sting, a Anastasia, o Tom Jones, toda a gente, tudo, o mundo inteiro aos pés daquele canal, daquele programa, uma orquestra, público, tudo que contava no público. Eu cheguei a fazer a minha festa de anos no estúdio com ministros à mesa e as canessas, enfim. Depois dessa grande explosão, depois de uma grande explosão, vem sempre um bocadinho de recessão, quer dizer, a poeira assenta e, portanto, ninguém está completamente cá em cima. E, portanto, essa recessão de tanto sucesso acontece também porque a TV começou a ter o Big Brother em cima de mim. O Rangel, que era o meu grande apoiante, foi despedido, substituído. E, portanto, tive ali uma fase em que eu andava à procura de audiências a todo o custo. Porque também acompanhou também o Levanta-te e Ri, onde as putativas obscenidades, a partir da meia-noite, cativavam audiências. E, portanto, passou-se em moda dizer obscenidades a partir da meia-noite. E isso acabou por me desvirtuar o próprio produto, porque aquilo que eu não sabia era um produto esquizofrénico. Começava com entrevistas às 10 da noite, civilizadíssimas, às 11 já estávamos a fazer um humor mais violento e a partir da meia-noite vinha o Jaimão e coçava os tomates e fazia doce e dizia 300 vezes palavras acabadas em alho e desce. E portanto aquilo passou a ser um produto estranho. Nessa altura os meus autores, que eram parte da minha equipa autoral, que eram precisamente os Gato, sentiram também esse desconforto e tiveram necessidade de se independer e ir... Foi que saíram. Hã? Foi aí que saíram. Foi aí que saíram, mas não foi um sair... Aliás, eu pus-me à disposição para ser o realizador deles, se eles quisessem. Do material deles, sem interferência. Portanto, foi uma saída muito simpática. E eles saíram e começaram a fazer aquilo em que eles acreditavam na SIC Radical, sem grandes pretensões de ter sucesso. E, portanto, aquilo nasce... O sucesso deles é completamente genuíno, porque nasce... Brota daquele momento. E depois, durante uma fase, depois quando me foi encomendado o programa Hora H, quando acabou o Herman Sick, aí sim há nitidamente uma fase de vamos valorizar os gatos através também da desvalorização do, do, aqui do Herman Jay e da sua equipa. Oh, Herman, uma pergunta. Que é uma coisa muito, muito humana, não é portuguesa, é humana. As pessoas, para dizerem que gostam de ti, têm de dizer, mas por exemplo, não gostamos nada do seu irmão. Pois, seu irmão é muito mais feio, muito mais antipático. Você não, você é formidável. E acham que estão a dar uma grande alegria. E tu às vezes dizes, pá, escusa dizer mal do meu irmão. Gosta de mim, não precisa estar a depreciar o meu irmão por não gostar de mim. Isso aconteceu muitas vezes. A crítica para dizer bem dos gatos tinham de falar na minha deca... Ai, que mal que ele está. E portanto, faz parte dos ciclos, não é? O Herman, a pergunta que eu tenho para te fazer é importante, que é esta. A relação que os humoristas têm com os seus argumentistas e, como direi, o que poderá acontecer quando um humorista tem uma equipa de humoristas com um nível elevado e que, de certa forma, depois fica sem eles. Isto está sempre a acontecer. Por exemplo, no futebol acontece muito. Sim. O meu caso foi ao contrário. Porque praticamente tudo que já funcionava no Herman Sick era escrito por mim. Porque os gatos já não sabiam escrever para mainstream bem. Faziam os editoriais, que eram bem feitos. Algumas coisas da UEF que eu tinha de refazer. Mas depois, o Nelidade era meu, o Credo era meu. Tudo que tinha verdadeiro sucesso popular era escrito por mim. Portanto, não sofreste com isso? Não, até foi um bocado aliviante. Porque eles, imagino que se estivessem a sentir um bocadinho vendidos e também vilipendiados por ver os seus textos modificados muitas vezes a 90%. Já agora, conhece algum caso em que isto aconteceu? De artistas saírem? Não. Dos autores saírem? Dos autores saírem e o artista, claro, cair? Por acaso? Sim, há um caso muito curioso, que é mas é tão desagradável de falar, mas vou tentar ser elegante. O grande auge do Russell Nado é baseado na adaptação dos textos do Miguel Rila. Quando o Miguel Rila deixou de ter textos, os monólogos do Solnado deixaram de funcionar. Nem os colaboradores cá. Mas o Solnado fez outras coisas, não é? Ah, mas com certeza. O Solnado era maior que a própria vida. Era o administrador dele próprio, genial. Conheceste bem? Muitíssimo bem. Nós tivemos fases muito íntimas. Nós éramos vizinhos na Costa da Caparica e ele, durante uns tempos, namorou a minha melhor amiga, que vinha passar o dia comigo à costa e à noite ia ter então com ele. Portanto, vê bem até que ponto nós fomos íntimos. Ontem estive no bar preferido do Russell Nado, Procópio. Ah, o Procópio. Então, lá uma fotografia dele e tudo. Mas ele verdadeiramente nunca esteve muito à vontade comigo. Não. Porque achava que tu eras uma espécie de rival? Sim, ele era muito competitivo. E quando ele... a partir de certa altura... Eu funcionava um bocadinho como eucalipto. Era assustador. Percebo. Eu nem dei por isso, mas... lembro de uma viagem presidencial com o Mário Soares em 86. Andava toda à volta de mim. E depois... e o Mário, o presidente, dizia... apresento-lhe aqui o maior comunista português, pá, este homem é genial. E depois nós funcionamos como refletores. Quanto mais sol nos dão, melhor ficamos. Portanto, já tudo o que eu dizia, já as pessoas... É natural, porque tu ficas mais motivado. Faz na melhor quando, claro, o Salvador Sobral diz que se eu der um peido, batem em palmas. Exato, exato. A minha fase peido foi gigantesca. O Ricardo também teve uma fase assim, não é? Como é que se controlou? Aquela fase dos gatos que ele dizia, ia a um sítio qualquer e fazia nhec, e as pessoas, ei! Portanto, acontece muito. Como é que se domina o ego, Herman? Essa pergunta é estranha, porque a pessoa nunca sabe que está a ter aqueles comportamentos. Mas percebe a posteriori e depois se calhar tenta dominar, não? Se fizesse agora um filme da minha vida, sabia perfeitamente realizar com todos os ridículos por que passei. Como é que ainda ninguém fez um documentário sobre ti? É verdade, pá. Está a demorar. Podíamos fazer nós, Nelson. Pois podíamos. Mas já há uma biografia, não é? Sim. Eu li essa biografia do António Costa Santos. E há uma coisa que eu recordo, Herman. Da altura, nessa biografia, ele diz que há um momento, ali em 1900 e... 77, 78, uma cena assim, em que, basicamente, tu, a televisão deixa-te por um motivo que eu não sei explicar. Sim. E que tu és recuperado por causa de um anúncio publicitário. Ah, exatamente. Isto é verdade? É verdade, rigorosamente verdade. Sabe foi muito engraçado. Eu passei pelas fases todas realmente, o que é engraçado. Eu tive a felicidade de tropeçar no Nicolau. O Nicolau teve paixão por mim, paixão filial. O Nicolau sempre quis ser pai. Eu tinha 30 e tal anos, ainda não tinha acontecido. Não é? E de repente aparece um puto de 19 ou de 20, que era o filho que eu gostaria de ter, não é? O grande companheiro que eu gostaria de ter. E portanto, o encanto que ele tinha por mim era uma coisa quase emocionante. E eu sentia e valorizava isso. Nunca achei. I never took it for granted. Sabia bem o que é que tinha ali. Também tive necessidade depois de me afastar, quando chegou a altura, dizer, pá, não posso continuar a viver debaixo das saias deste vulto, senão qualquer dia sou sempre o acompanhante do Nicolau. Mas enquanto isso durou, eu fui protegidíssimo e foi formidável. Ele convida-me para o Feliz e Contente. Aquilo foi a primeira vez que eu sinto que é um êxito avassalador, que é tudo de repente, lá está, fenómeno Salvador Sobral. De repente não podes viver para a rua, ou ires trabalhar ao Palácio de Cristal e ter a mandar vir a polícia de choque. Bem. Porque já não se conseguia fazer nada. As pessoas eram tantas, a confusão era tanta, que começaram a chegar carrinhas, as mesmas carrinhas da polícia de choque que iam àquelas comícios que havia onde os comunistas andavam à tareia com os socialistas. E eu lembro-me de ter pensado, bom, já percebi que o resto da minha vida vai ser isto, vai ser bestial. Quando aquilo acabou, o Nicolau foi à vida dele, lá para os teatros e para as coisas e tal, e eu fui à minha vida. Tínhamos alguns espetáculos de verão para fazer. Estávamos em que ano? 76, espetáculos de verão. 77, ainda fiz uma coisa com o Joel Branco, que foi o Olho Vivo e Zé do Olhão, que também fizemos alguns espetáculos. Depois fui para o teatro outra vez. Fui para o Teatro Maria... 76. Vou para o Teatro Maria Vitória e, basicamente, começa a deixar de existir. Vou passando e as pessoas... Olha, aquele era o que fazia. Ah, sim. Pois é, mas cada vez menos. E depois... E no teatro onde eu estava, percebi que era cada vez mais longínqua a hipótese de eu ser segundo ator. Era ali um terceiro ator, estava lá a fazer revista. Não muito bem, nem sequer era bom ator. E depois fiz, para ter voz de palco, falava assim, uma desgraça. E depois estava a fazer um humor em que não acreditava. Oh, Dona Júlia, Nessa altura alguém me convida para fazer um anúncio de Água Castelo e ganhar 3 contos, que é maravilhoso, metade do que eu ganhava por mês. E eu faço o anúncio, e o anúncio é um êxito, começa a ser um êxito tão grande que eu passei a não poder andar na rua por causa da Água Castelo. Bem. Bom. E no teatro tiveram necessidade de me promover e pôr-me como segundo ator na remodelação. Por causa de um anúncio, já. Bem, uau. Ouça, para as pessoas que não conhecem este anúncio... Sim, vamos ouvi-lo. Vamos ver este anúncio. Água Castelo. Castelo, sangria com Água Castelo, vermute com Água Castelo, tudo com Água Castelo, Água Castelo com tudo. É indispensável. Com humor não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Aí está o famoso anúncio da Água de Castelo que tirou Hermano José da Penumbra em 1976. há uma pergunta que eu tenho de fazer, que é esta. É invariável a dependência que as pessoas que fazem televisão sentem dela. E dói, às vezes, tu perceberes que estás, aparentemente, numa má fase porque já ninguém quer tirar uma fotografia contigo, ou já ninguém quer falar contigo, ou então falam muito menos. E isso percebe-se. E agora estou a falar até... Eu próprio sinto isso. Se estou numa época em que estou mais exposto, e que as pessoas estão a gostar mais de mim, e querem tirar fotografias, e outras que não. E às vezes sofre-se com isso. Sofre. E tu ainda não tens uma... uma componente para a qual deveria haver showcases, que são as técnicas de envelhecimento. Nós não estamos preparados para envelhecer. E o imposto que a vida nos apresenta, a fatura que a vida nos apresenta, pela longevidade, é crudelíssima. Uhum. É uma coisa inacreditável. No outro dia estive naquele programa que eu tinha à tarde, foi lá a Graça Lobo, que caiu de repente e ficou doente e ficou sem dinheiro de repente. E ela estava sentada, a fala fantástica, continua a falar assim. E de repente vira-se para a câmara. E diz, ouçam bem o que eu vos vou dizer. Preparem-se para a velhice. Pensem nisso, preparem-se. Porque isto chega quando nós não estamos à espera. E não vamos a tempo de resolver nada. Uhum. Não vamos profissionalmente a tempo de dar a volta, economicamente dar a volta a nada. Passamos a ser uma espécie de um objeto que está ali envelhecido. Uhum. Uhum. E efetivamente nós não temos o culto de pensar, espera aí, mas que tipo de entertainer idoso é que eu quero ser? E eu penso nisso há muito tempo, curiosamente. Não é por acaso que eu voltei aos instrumentos, por exemplo. Hoje em dia, se eu estou num casino ou num sítio qualquer e me põe um Steinway e eu faço metade do espetáculo a piano, sei que estou a ganhar uma espécie de longevidade artística que não tem um gajo qualquer que não faz nada de, para além de pegar no microfone e falar. Uhum. Ou quando se me torno cada vez melhor, um gajo que domina cada vez melhor as televisões, as escritas, as direções de atores, é porque me vejo daqui a uns anos a dirigir qualquer coisa muito gira. E agarrou nas novas tecnologias também, não é? Sim, que sim. Isso. Sem qualquer esforço, porque faz parte da minha vida, sempre fez os gadgets, as coisas. Uhum. Tu gostas disso? Tens muitos gadgets? Sempre tive tudo o que é preciso ter, adoro. Diz-me assim um gadget incrível que tenhas. Eu vou-te dizer um e ver se o teu é melhor que o meu. Eu tenho um robô na minha casa, ok? Que caminha pela casa, tem uma câmara. Em qualquer lado onde esteja, eu vejo a minha casa. Esse robô, assim, anda lá, pela casa toda. Uau. E eu vejo, por exemplo. Isso é genial, esse gadget ultrapassa todos os gadgets que eu jamais tive. Pronto. Okay. Ganhaste. Mas tens acesso a ele, por exemplo, através do telefone? Sim, sim. Que maravilha. Sim, mas olha, deixa cá ver. Vais-me dizer o que é. Está bem, quer dizer, claro que digo. É maravilhoso. É maravilhoso. Bom, então não tens mais nenhum gadget para concorrer ao meu? Não, agora os gadgets que eu tenho uso muito em espetáculo, por exemplo. Uns aparelhos maravilhosos. Em que me transforma uma voz em quatro e de repente posso fazer as 12, uhum. ou posso fazer as Andrew Sisters. Okay. Tenho muito. Gosto imenso. E portanto eu uso muito. A gadgetaria puxa muito para a minha vida profissional. Uhum. Então, mas espera, não ficas a pensar, assim de repente, que fazes um programa na RTP, num canal generalista, sim, como é a RTP1. E de repente tu és mais conhecido pelo Instagram do que foi a minha conversa, foi a minha conversa. Há dois dias, tentava explicar a alguém, eu até, estava a ver se me lembrava o contexto, estava a tentar explicar à pessoa o seguinte, eu trabalho que nem um doido, eu e a Maria Rueff, o meu conjunto, a minha equipa de produção, para fazer uma hora de ótima televisão, cara, que dá imenso trabalho, demora 14 horas a gravar, o programa vai para o ar e tem 300 mil espectadores. E já é bestial. É pá, que maravilha, teve 300 mil. Pego numa porcaria de um telefone. Estou na cama, em Madrid, antes de me ir embora. Pego num telefone, estou deitado, meto a cara da ministra, da Constância. Uhum. Falha a ministra a dizer que não sei o quê, estou muito triste, porque agora está tudo contra mim, que é dia de férias, está a chover. Sem texto, inventei-me ali uma coisa. Meti aquilo no Insta e fui à minha vida. E no dia seguinte percebi que entre Instagrams, partilhas e Face, aquilo tinha chegado a mais de 1 milhão de pessoas. Pois. E a pessoa não deixa de pensar, portanto, é uma semana isso. De trabalho louco para 300 mil e depois um gajo está na cama, faz uma coisa que acabou com o lado, com uma aplicaçãozinha do Snapchat. E tem 1 milhão e não sei quantos. E tem uma coisa mais grave ainda. Que é hoje em dia. Mais grave, porque não é nada grave. Hoje em dia, que um dos meus braços direitos, que hoje os recebeu, estava ontem numa reunião, por causa de uma gala que vamos fazer importante, e dizia-me ele, quando chegou, com uma certa vontade de rir. Quer dizer, estamos no meio de craques de comunicação. De falar de uma gala que vai custar milhões. Uhum. Que vem para coisas do estrangeiro. E aluga ou não sei o que mais. E durante 20 minutos, a única conversa é o meu Instagram. E quando ele não sei o quê, e olha aqui o não sei o que mais, e olha, epá, este gajo é maluco. O gajo pensa, mas aquilo é só aquilo. Uhum, uhum. Que gala é essa que vai custar milhões? Isso, não, por acaso nem é daquelas galas que eu nem sequer posso publicitar, porque são do... É privada. Vou-te dar uma ajuda, A indústria farmacêutica não pode publicitar as suas galas. Uhum, Ok. Fazem coisas mundiais. Às vezes até muito importantes. Há regras muito, muito rígidas. Sim, sim, sim. Até de pudor. Estás a falar de empresas que fazem substâncias que... Sim, que curam doenças, exatamente. Sim, doenças violentíssimas. Claro, claro. E depois não querem ter... Olha, tudo aqui a divertir-se. Uhum, uhum. E vem a Lara Fabian e vem uma orquestra de... Uhum. E o Herman José vai montar uma orquestra com 40 elementos. Não dá. Pois. Entendo isso. Já agora... antes que me esqueça, falamos aqui da televisão. Como é que tu imaginas então a tua progressão na tua carreira? Por exemplo, o exemplo do Jô Soares, que tu deves conhecer bem, que conheces bem, pode ser um caminho, que é o Jô Soares progressivamente tornou-se mais um entrevistador do que propriamente um humorista. Há uma coisa que acontece no futebol, que é quando um atacante lhe faltam as pernas, começa a recuar, vai, recuar no terreno. Vai para a média ou vai para a defesa. Sim, sim, sim, sim. Será que é isso que te vai acontecer? Será que é isso que planeias? Sabes que a minha vida hoje em dia é baseada nos espetáculos, portanto, a coisa dos espetáculos não funciona assim. Eu contraponho-te com a maravilhosa Bibi Ferreira, que tem 94 anos. E o ano passado, tinha ela 93, estava eu em Nova Iorque, por curiosidade, fui ao Lincoln Center ver um espetáculo. Ela, Bibi Ferreira, canta Sinatra. E eu estava com uma amiga minha e disse-lhe assim: olha, eu sei que vai ser uma chatice, mas como eu arranjo bilhetes, nós vemos um bocadinho, e os bilhetes não são à frente, eu geralmente adoro ficar à frente, portanto, como não são visíveis, discretamente saímos, porque isto não se deve aguentar. Mais de 10 minutos, uma brasileira a cantar Sinatra, quer dizer, com 93 anos, pois, está a saber o que é que vai acontecer. Uma hora e meia depois, continuávamos colados à cadeira, e há uma senhora, também com uma certa idade, que se levanta em frente a nós, porque foi chamada ao palco, e fez o final com ela no palco, chamada Liza Minnelli. Bem... E, portanto, nós assistimos, aquilo durou, nem sei, pá, 3 horas, 2 horas e meia, e nós assistimos a um espetáculo, como orquestra toda americana, portanto, mesmo que ela não cantasse, era maravilhoso. Uhum, uhum. E nós assistimos a uma coisa empolgante. E eu lembro de ter pensado, esta é que é a saída, não é tarde. Na televisão eu fingi que somos novos. Uhum. Ainda hoje recebi uma mensagem de um querido amigo que me dizia, tenta não usar óculos porque as lentes são muito grossas e... dá-te um ar mais pesado. Epá, não, se tenho teleponta, não vejo a ponta de um corno, tenho por óculos. Ou a Alberta Marques Fernandes dá-me o livro dela, eu não posso ficar a olhar bem. Isto é que é para comer? Não, tenho de pôr os óculos e ver o que é que ela me deu, percebes? Alberta Marques, lamento. Tem um livro, Alberta? Sim, sobre mulheres na política. Ah, sim, sim. Sim, ela sim, já sim. tinha feito sobre as primeiras damas e agora fez sobre mulheres. Sim, sim. E portanto, esse caminho é o caminho do palco é muito generoso e é o que eu faço melhor. Verdadeiramente melhor. Isto é, internacionalmente e não, melhor. E não sentes dependência televisiva? Eu mentia-te se dissesse que não. Quer dizer, eu adoro ter o meu programa e adoro... E estou infinitamente grato a esta direção de programas de me dar aquele espaço onde estou à vontade e não tenho diferenças. Infinitamente grato. Nunca tive uma administração. O Gonçalo, que nós estimamos e conhecemos, que é o Presidente do Conselho de Administração da RTP, no outro dia chamou o Nuno Artur ao gabinete para lhe mostrar os instas. Uhum. Portanto, tem este espírito. Uhum. Outro dia assisti uma cena incrível do Gonçalo Reis, que é o Presidente da RTP. Ele estava no Estoril Open e, epá, não sei, lá o realizador do Studio Open deve ter percebido que era o Gonçalo Reis e sabia que era o presidente da RTP e decidiu filmá-lo de vez em quando para aparecer no grande ecrã. Pessoas conhecidas que estavam lá e ele filmava. O problema é que o Gonçalo Reis estava com as duas filhas e as duas filhas deram cabo dele. E o Gonçalo Reis tentava manter uma posição, tipo, eu sou o presidente da RTP. Pá, e as filhas estavam a dar cabo dele. E toda a gente estava a rir. Eu chorei a rir a ver aquilo. Maravilha. Portanto, é uma situação de privilégio de repente ter... saltar de uma gente que não te estimava muito para pessoas que de repente te estimam. É muito uhum. giro, não é? Será que no momento... administrações que não te estimavam não, muito? Não, a direção de programas anterior acabou com tudo que era nosso. Não é? Uhum. Uma coisa violentíssima. Uhum. Nos dias correm... Fictícias fecharam, ficaram sem trabalho sequer. A última uhum. coisa que ficava era o meu programa, o Herman 2013, que estava com bons resultados e que também foi descontinuado, só porque sim. Uhum. E de vez em quando acontece este fenómeno. E a gente diz, que mal é que eu fiz para merecer este tratamento? Não há razões. É só porque sim. Nunca pensaste em criar um programa só para a net? Eu neste momento não teria tempo para isso. Hoje tenho tido, hoje mesmo estive a falar com uma grande empresa que gostava muito de fazer uma ação só de conet, umas grandes ideias, eu não tenho uhum. tempo. Uhum. E aqui a idade conta, não no sentido que eu me sinta cansado, mas o tempo vale mais dinheiro. Uhum. Uhum. Tempo é precioso. Quando tens 30 anos, estás à espera de ter tudo. Pois. O meu barco tem 20, vou trabalhar muito e depois compro um de 23. Quer dizer, olha, eu vou trabalhar ainda mais. É pá, quando tens 63 anos, sabes precisamente que queres fazer férias uma semana, alugas um barco e depois os outros que se lixem, que vão esfregá-lo e arranjar os motores. Estás a perceber? Sim, sim. E portanto, o tempo passa a ter muito valor. Herman, estamos quase a acabar a entrevista. Isso é que é pena. Pois, mas temos duas ou três boas, quatro, sim, cinco. Sim, quase cinco. Eu ia fazer agora uma. Há uma que eu quero fazer já, que é a ideia com que se fica é que podias ter tido, e falo no pretérito perfeito, infelizmente, podias ter tido uma carreira internacional. Podia, sim, senhor. Digo que sem qualquer... Porquê que não aconteceu? Não aconteceu por... Há uma palavra muito boa que eu, portuguesa que explica também que é... Falta de matos? Atavismo. Atavismo. Atavismo. Uhum. Atavismo é a pessoa que fica... Está agarrada às coisinhas que já existem. Não, uhum. não vale a pena estar a arriscar. É um bocadinho de ser português isso. É muito, é muito. E eu quando tive os primeiros grandes desafios, tive desafios fantásticos. Para a Alemanha, Brasil, Américas. Uhum. Sabes falar bem alemão? Pois. Quando fui fazer os 25 anos da Disney, apresentei uma edição da Roda da Sorte e o Merv Griffin, que era o produtor, veio-me com uma proposta para eu fazer as férias, os 15 dias de férias do apresentador, que era o Pat Sajak, que ainda hoje é apresentador da Roda da Sorte. Porque ele tinha ficado tinha ficado encantado comigo. Uhum. E depois lá está, eu ganhava muito bem, não é? Eu ganhava. Portanto, aquilo que eles achavam que era um grande cachê, oferecemos de X, para mim já não era um grande cachê. Uhum. Na altura eu já estava a ganhar a futebolista. Depois na Alemanha entrei numa série que foi um grande sucesso, dava-me apartamento, dava-me para ficar em Munique, na Bavária, estúdios. Não tinham gente como eu, não há humoristas, não há gente como você, é giríssimo, damos-lhe tudo. É pá, mas eu depois também já tinha as coisas cá. Mas isso da Roda da Sorte eram só 15 dias, porque é que não aceitaste? Pois. Porque implicava mudar-me, não era. Implicava de desistir de coisas cá. Uhum, uhum. 15 dias na América não é 15, vais ali à boate. Pois. Ali à Quinta do Conde, fazer 15 dias. Ah, tá bem, então olha, quando é que eu começo? Quarta-feira. Então, terça-feira vou lá ver a aparelhagem. Uhum. Uma pergunta. Isto que aconteceu era possível? All is well that ends well. Tout est bien qui finit bien. Tudo que acaba bem, acaba por acabar, é evidente. Esta é a última edição da Roda da Sorte. Recomenda-se aos espectadores mais sensíveis os necessários cuidados, porque vão passar-se aqui coisas que eu teria pudor de contar, seja quem for. Não é verdade, Herman José? Hasta la vista, amigo. Hasta la vista. Eu estou ao contrário, é a impressão minha. Estás completamente ao contrário, Herman José. Porquê que eu estou ao contrário? Não sei, são destas coisas, são troques. truques. Hasta la vista, amigo. É verdade, cá estamos nós para a última sessão da Roda da Sorte. Com muita, muita pena minha, sinceramente. A mais a nossa Ruth. Hoje, não, Hoje fizemos uma homenagem à Feira Popular, onde, onde passámos tantos tempos e tão bons. Justamente... Foi na feira, justamente, que a gente se divertiu. Oh, Rui, se puseres a um, ficas com uma perspectiva bonita. Exatamente. Vamos lá ver, atenção. Um, dois, três, atenção, exato. Já está. Foi precisamente... na Feira Popular, que a gente se distraiu. Eu dá pirinhos. Faz-me barulho. Não! De maneira nenhuma. É quase okay. Que está de... Vamos lá ver então. Ainda não, está, irmã, ainda não estás em campo. Herman, a pergunta é esta. Em 2017, era possível Herman José entrar com uma caçadeira na RTP e começar aos tiros a partir aquilo tudo? Sim. Era possível entrar com a caçadeira e partir tudo, porque se atendeu o cartão para entrar com o meu Jeep, tinha o, a caçadeira no Jeep, arranjava uma mala engraçada, assim começávamos a no ar e eu sacava da caçadeira e desatava os tiros. Ser possível era. Agora, o que acontecia a seguir é que era tão intrincado, uhum, que eu nem quero imaginar. Com esta mania da political correctness. Eu nem quero imaginar. As redes sociais ficavam loucas. Pois é. Não, mas o mais grave não é isso. O mais grave é como é que o sistema judicial ia interpretar isso. Quer dizer, uhum, vamos aqui pegar nisto. E ias preso. Se calhar. Vamos pegar nisto como um exemplo daquilo que não se pode repetir. Exato. Ainda me encontravam aquilo como ato terrorista, uhum, e algo que considerava arma de guerra. E ia haver um problema de segurança na RTP, segurança, porque se alguém entrar aqui com boas intenções, sim, com uma caçadeira, imagine-se entrar com más intenções. Ia, não é? Ser muito, muito complicado. Pois. E, portanto, não compensaria. Uhum. E na altura eu sabia precisamente o que é que ia acontecer, foi o que aconteceu. Toda a gente, pá, esse gajo é maluco. E acabou. E a vida continua. Vivíamos os loucos anos 90, onde as pessoas achavam que íamos ser livres e ricos. Não é? Mas esse é capaz de ter um dos momentos mais corajosos de sempre, teus na televisão. É o que as pessoas eu não senti como tal, senti só como uma brincadeira, mais nada. E levar mais longe a ideia de partir cenários que eu adorava. Mas já vinhas com aquela ideia de casa? Já, não, eu disse, eu pensei, eu adorava, eu apaixonei por aquela, eu adoro armas, adoro. Não gosto de caçar. Uhum. Tens armas aqui em casa? Tenho. Adoro armas. E se pudesse passar a vida aos tiros. O Trump deve ser o teu melhor amigo. Perfeitamente. Adoro dar tiros, adoro dar cabo de pedras, de garrafas, de árvores. De coisas vivas não gosto. Uhum. E odeio caça e matar animais, nem pensar. Agora, dar cabo de coisas, passa-me, adoro. E tenho imenso jeito. De 5 em 5 anos temos de fazer testes para ter licença de porte de arma. Sim, claro. Eu vou sempre, claro. Humildemente, sou chamado pela PSP. Como é que são os testes? Hã? Tens de testes escritos, e tens de esperar, depois psicológicos, claro, condições, claro, claro, com a tua arma. É uma coisa levada muito a sério, cada vez mais a sério, claro, porque eles cada vez querem tirar menos armas de circulação. Não fazem testes psicológicos? Está implícito. Okay. Uhum. E eu vou com o maior respeito. Não vou naquela, aqui sou artista, sou muito giro, não. Vou como se fosse... E depois os meus, é engraçado porque aquilo, o ano passado não, mas aconteceu no outro ano, aquilo está dividido em por idades. E portanto, até aos 55 anos era um grupo e o meu grupo era de 55 para cima. Eu na altura tinha pai 58. No meu grupo só estavam velhos coronéis, heróis de guerra, daquele todo, sabes, só gente, homens valentes, com as suas portelinhas, e lá estava eu no meio dos meus colegas. Os meus colegas de coronéis e generais e tal. E acabámos depois, toda a gente a falar, aquilo fez ali um lobby maravilhoso. E portanto, eu levo isso muito a sério. E quando eu pedi na RTP, disse: posso trazer a minha espingarda? O homem da segurança pensou: ah, deve ser uma pressão de ar, que é o que toda a gente tem. Está bem, traga lá, mas tenha cuidado, está bem. E portanto, quando eu entrei com a espingarda, pensei, lá veio o irmão José, mais a sua bela pressão de ar. De bolinhas, vai fazer uma vida brincadeira. De chumbo, sim. Epá, de repente aquilo tinha zagalotes de nove coisas e chumbos que eles usam na Marinha, na Polícia Americana, para mobilizar os barcos que transportam a droga. Ai, tens noção que aquilo podia ter corrido mal. Imagina que há um ricochete qualquer. Podia ter corrido o pior possível. Aquilo é a maior inconsciência. Porque eu tinha, ainda por cima, eu dava tiros ao lado da cabeça das pessoas que estavam concentradas no jogo. Ai, isso é que é ainda mais surrealista. Pim! Podes escrever uma letra, minha querida? Para não dizer cá a ver. Pum! Um grande tiro. Mais uma coisa a partir-se. L não temos. Portanto, aquilo foi completamente surrealista, percebes? Podiam estar pessoas atrás das cortinas, podiam ter. Está incrível. Por acaso, um dia, lembro-me agora, tive quase para matar um dos filhos do Fialho Gouveia. Isso é a melhor frase de sempre. Num programa chamado, acho que foi no Hermanias, o Hermanino Nélito dava. Descubro nos adereços uma coisa fascinante: um arco e flecha, a ponta da flecha era de aço. Ai, é maravilhoso, porque entra em qualquer sítio, não é? E eu disse: epá, este Nélito eu abro com este arco, ninguém me tira este prazer. Puxo aquilo até ao fim, com aquela mesma vontade de lançar aquela ponta de aço. E quando largo, isto em câmera lenta é: largas a coisa, sai a seta, abre-se a porta do sítio onde eu vou mandar, sai a cabeça do filho do Fialho Gouveia, que era técnico de som, e vem a seta assim. E ele só tem tempo de... Fijum! Portanto, teve um centímetro, basicamente, ai, é pá. Com uma seta daquelas, ninguém fica vivo. Apontei a asa. E terias perdido a amizade, possivelmente, de Fialho Gouveia. Possivelmente ele teria ficado um bocadinho magoado comigo. Sim. E quando fosse visitar a prisão, era capaz de não me levar nada para lanchar. É curioso que na Roda da Sorte, na altura, era o finais dos anos 90, uhum. E os meus grandes ídolos eras tu, o Miguel Esteves Cardoso e o Rui Reininho. E eu lembro-me que a irmã da minha namorada foi à Roda da Sorte e ganhou um carro. Epá, uau. Sabes não é incrível? Uhum. Ganhou um carro, ganhou um ânsia. Uhum. Sabes como é que eu percebi que a Roda da Sorte estava a ser um êxito? Uma maneira tão gira. Fui ver um concerto do Rui Veloso ao Coliseu. Até me lembro como é que estava vestido e tudo. Estava magrinho, estava bonito. Jeans, um casaquinho Lacoste verde. Lacoste era o máximo na altura. Uma camisinha muito bonita, com umas risquinhas, coisas. E uma gravatinha dentro do casaquinho de malha, muito bonito. E ia com uma amiga minha, chamada Graça, muito simpática, que tanto foi para o Brasil. Entrámos os dois no coisa e... E o Coliseu todo começa. Oh, eu pensei, ai meu Deus, já começou o concerto. Chegámos atrasados. Uhum. E quando olho para o palco, não estava lá ninguém. Era para mim. Ah, bem. Eram 4 mil pessoas, aos gritos e a palmas, porque eu tinha entrado no Coliseu. Boas, bem. Fiquei completamente impressionado. Era na altura da Roda da Sorte. Era o arranque do sucesso da Roda da Sorte. Em 2017, haveria maneira de repetir um Herman Enciclopédia ou um tal canal? Haveria maneira, sim, mas... Nunca teria o mesmo protagonismo. Não, há uma coisa que me custa imenso assumir, mas não posso deixar de dizer. Eu não sou aquele gajo, eu não tenho aquela pele, não sou aquela pessoa. Ainda ontem estive a ver na Netflix um tipo que se chama Jack Whitehall. Uhum, sei. Que faz um espetáculo de stand-up. É muito novo, é muito bonito, faz tudo o que quer. E a juventude legitima tudo. Uhum. A gente fica, ah, que malandro. Ah, que grande tal que eu lhe dava. Uhum. O encantamento da juventude permite uma latitude criativa que a partir do momento em que tu és um tipo maduro, já não permite, tens de ser outra pessoa. Uhum. O que eu poderia fazer era dirigir fazer... Realizar um filme? Tu seres o realizador? Não. Se houvesse indústria, porque depois aquilo para realizar, para ganhar 25 tostões, não vale a pena. Pois. É perder tempo de vida para ganhar 25 tostões. Uhum. Mas realizar a televisão, sim. Ou uma televisão que um dia me dissesse: queremos um Herman na enciclopédia atual, arranja lá o elenco e trata tudo isso. Aí, então posso ter uma cameo appearance, ou posso fazer o patrão do jovem que vai não sei o quê. Mas... Tu gostavas de ser diretor da RTP? Não, não. Só paga peso de ouro. Porquê? Porque tinha de compensar o que eu ia deixar de trabalhar. Não é pensar. O drama aqui da... Mas a função atrai. O verdadeiro luxo são pessoas. E as pessoas que dependem de mim e que me dão a qualidade de vida, que me preparam as coisas para os espetáculos estarem bons, que me participaram não sei quê, os músicos, os roadies, enfim, os que me tratam das casas e dos sítios para as coisas estarem bem. É um grande investimento, não é? É o maior luxo de todos, que eu pago com o maior prazer. Eu não pago nada fora do penique, aquelas coisas que têm aqui. Estão lá umas notinhas. Como dizia um amigo meu, tens visto? Porquê é que não compras uma casa aqui na... É Miami, pá. É umas casas tão bonitas, pá. Podes pôr o barco em frente, pá. Bem, eu faço ideia à manutenção. Não, não, é tudo com ilegais. Pois. Tem oito empregados. Este meu amigo é tudo ilegal. Ganham 25 sessões cada um. Depois vão dormir lá para uma barraca. Não tem um único empregado legal. É inacreditável. E, portanto, eu não. Eu tenho... Quando se tem muitas pessoas a trabalhar como eu tenho... Tens muitas pessoas a trabalhar para ti? Muitas. As seguranças sociais, as coisas... Enfim, é verdadeiramente violento. E, portanto, não podes de repente achar... Não, vou aqui ganhar um ordenado simbólico e ser diretor aqui de uma instituição para ser diferente. Não posso. Porque ia destruir a vida a uma quantidade de gente. Estamos mesmo a acabar. O que é que te faz rir, Herman? O que é que me faz rir? Quem é que te faz rir? Tem alguém que te faz rir? Por exemplo, já percebi que tu achas muita graça à tua mãe. A tua mãe faz-te rir. Mas é um rir diferente, é um rir carinhoso de... É, mas ela... Não é o rir... Mas ela diverte e tu... Não, acho engraçado porque tem aquele lado de ver uma senhora de 84 anos a fazer... A ser leve, dá sempre... É quase um rir de satisfação filial, não é um, rir, não é um rir artístico. Alguém de... Esquece os humoristas, conheces? Sim, sim. Alguém que tu contactes diariamente e que normalmente te faz rir. Sei lá, eu tenho um vizinho meu que tem 89 anos... E que é claramente a pessoa que me faz sempre rir. É incrível. Hoje estive com ele fez-me rir. Mas como é que é possível uma pessoa de 89 anos fazer-me rir sempre? Olha, eu vou-te ser completamente sincero. Eu faço-me rir imensas vezes com os disparados que eu digo às pessoas. Tu fazes-te rir, tu próprio? Sim, eu é que me faço. A pessoa que eu acho mais graça sou eu. Eu digo as coisas, às vezes não me correm bem. E já não vou a tempo de resolver. No outro dia fui pagar Garnel, que é um amor que eu adoro. Estava com o marido, levantou-me dos médicos. Estava com um grande autor brasileiro, isto no restaurante, no Tivoli, no último andar, onde comi lindamente. E eu ia a sair e diz-me a Filipa: sabes que este nosso amigo fez este livro? Ah, que faz. Ele é também médico nas prisões no Brasil. E digo eu: ah, isso é ótimo, que assim, quando fores para a prisão, já tens um apoio. E também com a vida que tens, já não deve faltar muito. E de repente eu olho para a cara do marido, fico indignadíssimo. Disse, mas porquê que eu não me calo? Porquê que eu estou sempre a dizer estas merdas? O brasileiro pensou, este homem deve ser atrasado mental. Era o Drauzio Varela, não? Era. Pais. O homem isso. nem sei. Eu meteu os olhos no prato e disse, sem humor, não é? Que atrasado mental que é este gordo. E a Filipa, com a amorosa e educadíssima, fez... E eu pensei, vou-me imediatamente embora, porque depois não tens como desfazer aquilo, que vais-te enterrar mais. Quer dizer, com a vida que tens, até tens uma boa vida. Quer dizer, não. Claro. E, portanto, há imensas coisas dessas que eu estou sempre a dizer. E as pessoas, no dia no Alentejo, há uma coisa que eu adoro dizer nas bombas, que é, recibo, não, que isto é dinheiro da droga, não vale a pena. Mas já estou sempre a dizer. E no dia apanho uma que me disse, ai, mano, já tens que falo baixo, ninguém tem de saber. Já bem-me que era verdade. Claro. E há outra piada que eu digo sempre nos quando eu viajo muito, faço muito... Estrangeiro, felizmente, adoro. E passo a vida no lounge da TAP. E tenho sempre a mesma piada. Não sou capaz, é uma coisa, é uma doença. Que é, olho para as empregadas lá do lounge e digo assim, sabe o que é que eu lhe digo? Devagar se vai ao lounge. Digo sempre isto. Como nos primeiros anos tinha imensa piada. Eu dizia, ah, sabe o que é que ele disse? Devagar se vai ao lounge. Agora não. Agora chega e digo, sabe o que é que eu lhe digo? Sai, que devagar se vai ao lounge. Boa viagem, senhora Armando. Já com um enfado de percebes. Oh, Herman, há pouco falaste de uma coisa que eu queria falar. Eu não queria acabar este episódio sem falar nisso, porque acho que é um assunto importante. Tem a ver com o envelhecimento e tem a ver com... isso é uma tese que eu ando aqui a construir na minha cabeça. Ela ainda não está totalmente construída, mas a tese é... O facto de tu perderes algumas capacidades faciais à medida que vais envelhecendo, para que todos me possam entender, que é, há determinadas pedras que já não tens capacidade facial para teres graça com elas. Entendes o que é que eu estou a dizer? Eu concordas? Tenho. Por exemplo, o John Cleese agora não poderia dizer algumas piadas... Isto é, não podia dizer a piada com aquele conteúdo, não, nem sequer tem a ver agora com os moralismos. Não, mas a cara dele já não dá para aquilo. Sim, já não vai sequer ter não nada. Era tão ágil, não é? Sim. Concordo, de acordo, sim. Por isso é que tu tens... há uns mitos curiosos. o mito de que o pianista clássico pode tocar até tarde, não é? Como uhum. Rubinstein e esses gajos todos, e pode tocar até aos 80 e tal e fazer um brilharete. Ele pode. Vai ajustando o repertório. Claro, claro. Ninguém dá por isso. Uhum. Porque se tu quiseres tocar o segundo andamento do Rachmaninoff com 30 e tal anos, tocas. Uhum. Aos 60 também. Muito bem. Ainda melhor, porque tens a prática e estás completamente na posse das suas faculdades. Uhum. De repente tens uma grande queda física dos 70 para os 80 e tomas a decisão de que a partir de agora vou-me virar para o Chopin. Uhum. Ah, que giro! Uhum. E então para uma pessoa que está já mais cansadota e que não tem aquela agressividade nas mãos e de repente desata a tocar lindo repertório de Chopin, olha que bem que o velho toca. E portanto eu acho que o criador tem de ter essa noção de que tem de ir adaptando as suas limitações e as suas capacidades à medida que vai andando. Eu arranjei uma maneira muito gira de fazer agora, por exemplo, nestes personagens todos. Agora não, que tenho personagens fixos, mas na série toda do Cá por Casa e do Herman 2010, 2011, 12 e 13, todos os bonecos que fiz, numa primeira fase fiz com o Manuel Marques, que está no uhum. seu prime, uhum. e agora com a Maria Rueff, que está também no seu prime. O que é que eu faço? As minhas personagens têm sempre a minha idade. As mulheres okay. são mulheres da minha idade. Uhum. Agora faço a personagem que eu adoro, que é o Mário Graça, que é uma espécie de Marcos Vidal, uhum. que diz tivestes, fizestes e não sei o que é. E ele tem a minha idade, uhum. percebes? E a outra personagem que eu faço... o que é que eu faço fixo? Um cozinheiro. É um cozinheiro francês, que tem um bigode de plástica, que também é um homem da minha idade. Uhum. Tem o gosto, tem a minha coisa, tem mundo, tem vida. Portanto, não vou fazer a Marilu. Uhum. Posso fazer uma senhora também, que dê saltos, mas já não é aquela Marilu, porque aquela Marilu tem 20 e tal anos, e portanto tem uma frescura a saltar e a pular. Era a mesma coisa que se fizesse agora o menino... Era precisamente isso que estava a pensar. Olha, eu tive de fazer por razões... de encomenda, e senti-me, sabes? Sentiste ridículo? Não, não me senti ridículo, mas senti uma coisa que não queria sentir, que foi... Uma puta? Não. Também não, porque eu tinha direito de veto, eu fiz mesmo por gentileza. Uhum. E então ficou mal, pus assim um bocadinho ao longe e a coisa até ficou engraçada. Mas senti-me a Falabella Queiroz. A Falabella Queiroz, okay. que eu muito estimo. Já muito tarde na vida fazia a menina das trancinhas. Pois. E já não devia, não é? Humor em Portugal. Humor não se brinca. Não, eu posso contar a minha última piada que se me surgiu que eu adoro. Vamos lá, faz isso. Que é uma piada que eu escrevi para um texto da Rueff há uma semana. Que é tão simples, mas dá-me tanta vontade de rir. E que viralizou. Porque eu metia no Instagram da própria. Foi na Lady Gaga. Disse, querida, és a minha segunda gaga favorita, logo a seguir à Maria João Seixas. E a piada. Pois, não é a melhor imagem, não. Então, mas que tal? Hã? Não tínhamos avisado? Pois foi. Aqui está a entrevista que há tanto perseguíamos. Herman José. E bem, depois deste mergulho no poço de sabedoria que é o Herman, regressemos à nossa piscina muito adorada no Vila Galé de Passo de Arcos. Na próxima semana lá estaremos na galhofa com o Daniel Carapeto, que foi dos convidados que mais mergulhou. Desde o Levanta-te e Rico foi onde eu soube o que é que era stand-up comedy. E entretanto, pá, aos 16, 17 anos, descobri que havia... Pá, que fora os nomes mais conhecidos havia espetáculos em bares, etc, de vez em quando, e comecei a ir bué de vezes e entretanto comecei a achar, pá, que havia malta que estava lá a fazer, pá, que eu também era, tipo, que eu poderia fazer tão bom ou melhor. É já daqui a 8 dias, falta muito pouco. Entretanto, uma surpresa surpreendente. Na próxima semana, num rigoroso exclusivo deste podcast, vamos disponibilizar o Roast a Álvaro Costa, que aconteceu esta semana no Teatro Sá da Bandeira e que, entre outros, contou com a participação de Rui Reininho, Gel, Rui Sinal de Cordes, o próprio irmão de Álvaro Costa, para sua grande surpresa, Hugo Sousa, entre muitos outros. É o chamado extra do Com Humor Não Se Brinca Já Agora. Fiquem a saber que depois deste vai haver outro.